Quinta, 6 de outubro. Verso para memorizar. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. A primeira promessa do Evangelho. Ouça Gênesis 3:15 e 21. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Pergunta 7. Que esperança há para a humanidade? Gênesis 3 descreve a terrível tragédia que afetou o mundo. Tudo mudou. E Adão e Eva puderam ver a diferença entre o que o mundo costumava ser e o que havia se tornado. Mas, em meio à frustração e ao desespero, Deus proporcionou segurança para o presente e esperança para o futuro. Primeiro, amaldiçoou a serpente ao declarar: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." A palavra inimigo, do hebraico eibá, sugere não apenas uma controvérsia cósmica de longa duração entre o bem e o mal, mas também uma aversão pessoal ao pecado implantada pela graça de Deus na mente humana. Por natureza, somos transgressores, escravos do pecado. No entanto, a graça que Cristo implanta na vida cria inimizade contra Satanás. Essa inimizade, uma dádiva do Éden, que nos permite aceitar sua graça salvadora. Sem a graça que converte e o poder que renova, seríamos cativos de Satanás, sempre cumprindo suas ordens. Deus usou um sacrifício para ilustrar a promessa messiânica. Ellen White, no livro História da Redenção, afirma, abre aspas, "Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais dolorosa cerimônia. Sua mão devia se levantar para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez, teria que testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se na agonia da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que devia morrer em sacrifício pelo ser humano." Fecha aspas. Ouça 2 Coríntios 5:21. "Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." Hebreus 9:28. "Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele." Pergunta 8. O que esses textos ensinam sobre o que foi revelado pela primeira vez no Éden? Sabendo que morreriam, Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, mas não saíram nus nem com suas vestes de folhas de figueira. Deus fez roupas de peles para eles e os vestiu, um símbolo de sua veste de justiça. Desde o Éden, o Evangelho havia sido revelado à humanidade.